Alô, ouvinte. Eduardo Sammartino apresentando mais um Horizontes. No programa de hoje, vamos falar sobre ajuda aos países do terceiro mundo. Será que realmente esta é a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento? Falaremos também sobre duas questões importantes nas sociedades do terceiro mundo: a função das religiões populares e o desenvolvimento das economias informais. Vamos começar, porém, com um curioso e sutil método para resolver um problema do terceiro mundo que, na opinião de alguns países desenvolvidos, ameaça suas sociedades: a imigração ilegal de pessoas, a grande maioria camponeses, que deixam seus países em busca de melhores condições de vida nos países industrializados. Quando cruzamos el parque, caminando unidos, tomados de la mano. Cuando soñamos despiertos, esperando el día de ya no separarnos. Siempre me dices que espere, que no es el momento de darnos todo. Yo sé que tienes razón cuando dices que no. Es que mi corazón me lo está dictando. Cuando no llegue el momento. Esta é uma música financiada pelo governo dos Estados Unidos na esperança de persuadir os latino-americanos a terem menos filhos. Os Estados Unidos são o país que mais recebe imigrantes latinos, a maioria dos quais entra ilegalmente no país. Espera-se que, este ano, cerca de 1 milhão e 800 mil latino-americanos sejam detidos na fronteira norte-americana, ou seja, um a cada 35 segundos. Um número semelhante conseguirá escapar dos guardas de fronteira. A grande maioria desses imigrantes vem do México, e o governo norte-americano acredita que isto se deve à explosão demográfica no país, cuja população dobrou em apenas uma geração. Os Estados Unidos já tentaram conter a onda de imigrantes de várias maneiras, e nenhuma delas foi bem-sucedida. Agora, o governo norte-americano resolveu adotar uma maneira, digamos, sutil de influenciar o índice de natalidade na América Latina. O governo financiou uma canção, gravada por dois adolescentes latinos, o porto-riquenho Johnny, de 18 anos, e a mexicana Tatiana, de 17. A mensagem da música não podia ser mais explícita: diga não ao sexo. A música, divulgada apenas na América Latina, entrou para a parada pop de 11 países latino-americanos, e os cantores foram homenageados com um disco de platina, oferecido pelo Departamento de Estado norte-americano. I'd like to present them with a platinum record for their outstanding success and their outstanding contribution. E, pelo que se pode deduzir, o governo dos Estados Unidos está confiante de que, desta vez, eles acertaram. Depois do sucesso da primeira canção, o governo já financiou outra, que diz que o amor irresponsável gera crianças desamparadas. Oye, como late nuestro corazón. Oye, como late deprisa. Detente. Siente como crece este gran amor. Siente como todo se agita. Detente. No puedo más, no puedo más. Bem, vale dizer que nem todos os governos, sejam de países industrializados ou subdesenvolvidos, tratam os problemas gerados pelo subdesenvolvimento de forma tão superficial e manipuladora. Desde o final da Segunda Guerra, que a questão da ajuda aos países menos desenvolvidos é um dos aspectos mais importantes das relações econômicas e políticas entre os países da comunidade internacional. Atualmente, o volume de ajuda internacional chega a 35 bilhões de dólares anuais. Mas agora, economistas e outros especialistas estão questionando a eficácia da ajuda internacional para o desenvolvimento dos países pobres. Márcia Poul, produtora do Horizontes de hoje, andou investigando o assunto. Márcia, por que os especialistas estão preocupados com esta questão? Bom, basicamente, a questão da eficácia da ajuda internacional sempre existiu. O que varia é a publicidade que se dá ao fato. E agora a questão está em evidência devido à publicação de uma pesquisa feita por uma equipe de especialistas independentes, pesquisa esta que foi encomendada por 18 governos, 9 governos doadores e 9 governos recipientes de ajuda. E a equipe que fez essa pesquisa foi encabeçada por um economista aqui da Grã-Bretanha, da Universidade de Sussex, o professor Robert Casson. Mas esta equipe de economistas independentes que realizou essa pesquisa, encomendada por 18 países ocidentais, a que resultados ela chegou? Bem, a pesquisa cobriu apenas a ajuda oficial, que é a ajuda dada por governos ou então por organizações como o Banco Mundial. A pesquisa não entrou na questão da ajuda de agências. E ela chegou à conclusão que, de um modo geral, no contexto geral, a ajuda é positiva, porque em muitos casos países poderiam estar em situações muito piores do que estão agora. Mas que há problemas desvio de fundos, há problemas da ajuda que não chega nas regiões mais necessitadas, ajuda que, por exemplo, ajuda alimentar, que apenas uma pequena proporção vai para as pessoas que estão passando fome. A outra, uma parte dessa ajuda vai para o exército, vai para funcionários públicos e é até mesmo utilizada por governos para manter os preços dos alimentos baixos e não... Como é que se diz? Se eximir da responsabilidade que eles teriam de estimular os agricultores, de dar equipamento para os agricultores, de aumentar o preço. Então, eles usam a ajuda alimentar, ou seja, comida muito barata, para se esquivar da responsabilidade que eles teriam em desenvolver a agricultura nos seus países. Então, existem todos esses problemas, mas, de um modo geral, a pesquisa chegou à conclusão de que a ajuda é positiva, que os países muito pobres, principalmente na África, poderiam estar em condições muito piores. Mas levando em consideração que essa ajuda internacional tem um problema de sua distribuição devido à administração interna desses países ajudados, quais são as soluções que os estudiosos veem para essa questão? Bom, a questão da distribuição interna da ajuda é apenas um ponto. Na realidade, também os países industrializados teriam, se nós poderíamos dizer aqui, uma parcela de culpa. Por exemplo, no caso da ajuda alimentar, às vezes eles mandam a ajuda para os países só para se livrar de excedentes de produção que tem aqui na Europa e tudo mais. Então, na realidade, o problema não seria apenas dos países que recebem a ajuda. E as soluções que a pesquisa e que outros estudiosos que não participaram dessa pesquisa, mas que estudam o problema, comentam, seriam... soluções globais, que envolvem tanto os países doadores quanto os países recipientes. E que o problema básico seria dar ajuda não para resolver problemas de emergência, condições de fome ou de catástrofe. Sim, isso é essencial. Mas o importante é a ajuda que vá estimular o crescimento econômico desses países, ou seja, ajuda estrutural a longo prazo para projetos e não ajuda e não jogar comida nos países em subdesenvolvimento, por exemplo, que isso não ajuda muito, né? E também melhores condições no comércio internacional, melhores condições de competitividade dos seus produtos, ou seja, em vez de ser aquela ajuda paternalista, seria mais dar a esses países condições de exportarem seus produtos, de desenvolverem a sua economia e que, portanto, não ficassem tão dependentes da ajuda que vem do exterior. Marcia Poole comentando a ajuda dos países ricos aos países pobres. Agora, o Horizontes fala sobre duas questões de interesse especial para o Terceiro Mundo: religiões populares e economias informais. Estas duas questões foram debatidas por sociólogos do mundo inteiro no último Congresso Internacional de Sociologia, realizado recentemente em Nova Delhi. Eu conversei com o sociólogo brasileiro Roberto Mota, professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Fundação Joaquim Nabuco, também de Pernambuco. Roberto Mota participou da delegação brasileira presente ao Congresso na Índia e explicou a importância destas questões de um modo geral e na sociedade brasileira em particular. Inicialmente, Roberto Mota falou sobre o significado das religiões populares no contexto da sociologia. A questão central é uma questão que não é tão nova, mas que continua muito nova, que é o problema da legitimidade. O que é que faz com que uma determinada sociedade seja vista como legítima pelas pessoas que tomam parte nela? Isso é uma função que se atribui tradicionalmente à religião. Roberto Mota fez uma comparação entre esta função da religião na Índia e no Brasil. Eu acho o seguinte, fiquei muito impressionado de ver na Índia a força que as religiões tradicionais possuem, a força que as comunidades religiosas tradicionais possuem dentro do país. O indivíduo pertence, em primeiro lugar, à sua comunidade tradicional. Enquanto que no Brasil, me parece que a gente vive uma situação em que o indivíduo se encontra, por assim dizer, isolado em relação à sociedade. Não é ele e a sociedade como um todo. Enquanto que na Índia, os grupos religiosos desempenham uma função intermediária entre o indivíduo e a sociedade. Eu não quero dizer que no Brasil não haja grupos religiosos e comunidades religiosas. Existem. E grande parte dessas comunidades religiosas que a gente encontra no Brasil visam precisamente preencher o vazio deixado pela decadência da religiosidade tradicional. Olha, eu fiquei. Uma das impressões mais fortes que me ficaram na Índia foi a visita à mesquita Jana, no centro da parte velha de Delhi, de ver assim. Pessoas que iam para a mesquita para dormir, para conversar, para tratar de negócio, para fazer muita coisa que não tinha nada necessariamente a ver com a religião diretamente, mas tinha a ver com o fato de que todas aquelas pessoas se consideravam como membros de uma comunidade religiosa. E aquilo, eu acho, dava às pessoas uma segurança que a gente perdeu no Brasil, uma segurança que é difícil a gente encontrar no Brasil, que há tentativas até religiosas de substituir isso, mas que a gente não tem mais, não tem ainda mais, quer dizer, já perdeu e não readquiriu. Saindo um pouco da religião, mas continuando na sociologia, vamos para o seu outro comitê que você participou no Congresso Internacional de Sociologia, realizado em Nova Delhi. A sessão que eu participei sobre economias informais, que é uma preocupação de pesquisa muito da Fundação Joaquim Nabuco, da qual eu faço parte no Recife, era de ver o seguinte, como as formas de atividade econômica ultrapassam as estruturas convencionais, quer dizer, elas já não ocorrem no nível da estrutura de empresa tradicional, já não ocorre com a contabilidade, com o sistema contábil tradicional, não é? Mas é, por assim dizer, a vivência econômica, tal como a vivência social, a vivência política e a vivência religiosa, ultrapassam as estruturas tradicionais. E pelo que se vê nessa questão, pelo que sociólogos conseguem ver nessa questão, a tendência é o Estado diminuir a sua presença e liberalizar ainda mais a sociedade para que faça seus negócios, para que se organize, para que viva sem aquela tutela do Estado? Ou qual é a tendência do Ocidente de lidar com este problema, que é realmente a sociedade escapando das mãos do Estado, né? Eu concordo com você que a sociedade escapa da mão do Estado. Agora, a sua pergunta me remete a um problema que a gente diria de futurologia. Aliás, houve no Congresso de Delhi algumas sessões exatamente sobre o tema da futurologia, o que vai ocorrer no futuro. Mas veja bem, se a gente pudesse precisamente prever o que vai ocorrer no futuro, a gente estaria reconhecendo então que as estruturas existem e são determinantes. O fato dessas estruturas estarem sendo superadas pelo vivido faz com que justamente a gente tenha que encarar o futuro com a margem de imprevisibilidade. Eu acho que a gente tem que assumir o risco, um risco completo, quer dizer, um risco que já estava comentado, por exemplo, na obra de um grande sociólogo como Max Weber, que é a gente enfrentar o futuro sem certezas tranquilizadoras. Professor Roberto Mota, da Universidade Federal de Pernambuco, que integrou a delegação brasileira no Congresso Internacional de Sociologia realizado recentemente na Índia. E isto era tudo no Horizontes de hoje. Até o próximo.